Baixou e travou 5048, visão. 5048, autorizado pouso, pistão no zero, vento 180 graus no zero nós. Livre pouso no zero, 5048. Direita 1219, salvo. 219, direita 5048. Passaria 2225.4. Solo livrou 5048 azul. 5048 alfa, quilo parte 3, 70 balizador. Alfa, quilo parte 3, 5048. Passarendo 2225.4. 225 pronto, senhor. Autorizado o senhor Bravo Quebec Victor, via rato do plano de voo, nível 180. Sai da árvore, elefa. Decola da 190 com curva direita, código 5425, controle no 208. Sente autorizado 180, conquista agora elefa, decola da 190 com curva direita. 5485, transponder 208, passagem 2285. Correto, chama pronto, parte 3, 2285. Control 1556, ready to push and start. Confirme. Control 1556, ready to push and start, 86. Control 1556. Irumi, right turn after departure, squawk code 5431 and departure control 120.80.1556. Roger, correct, coming for pushback and start, gate number 6, confirming you are ready. We are ready. Clear to pushback and start, gate number 6, coming for taxi, go 1556. Clear to push and start, report taxi 1556. Doctor is 895, pronto, copy. Doctor is 895, pronto, copy. Doutor 895, autorizado, senhor Bravo Golf Romeo, via peso Luna 0, Taubaté, restante com fraco. Nível 340. Saiu da Gaia, Leda Mativa, decola da 1-0 com curva direita, código 5427, controle 208. Zero, Taubaté, saiu da Gaia, Leda Mativa, decola da 1-0. Transponder 5487, controle no 20, decimal 8, TAN 3895. Correto, chama pronto, portão 02, 3895. Chama nada, 3895. Solo, passaria do 2225. 45. Venha confirmar o código transponder, por gentileza. 5425. 5425. Temos 5425, 2225. Bem copiado, graças. Salvador, Alfa Tango Serra. Prossiga, Alfa Tango Serra. We request left turn to avoid formation, please. Yes, Alfa Tango Serra, report when do you have conditions, fly direct to Luna. Roger, we'll report when we have conditions, Alfa Tango Serra. Are you able to fly directly roundabout? Yes, I will fly directly roundabout. Fly directly the roundabout is clear descending to 1,500 feet, altimeter section 1021. What's the roundabout? I have direct Salvador, so what's the roundabout? Number 6430 Sierra, fly at the present directly the roundabout, clear descending to 1,500 feet. At descent to 1,500 feet, 6430 Sierra. Correct, November 0 Alpha Tango Sierra, clear descending to 3,000 feet, altimeter section 1021. 3,000 feet, 1021, Alpha Tango Sierra. Azul. Romeo Sierra, Hotel Sierra, under Tato Radar, afastado de Salvador, 35 milhas noroeste, cruzando 6 mil pés em descida para 4 mil. E 500 pés, se tiver condições, autorizado voar direto rotatório, Sierra Hotel Sierra. Tá, afirmativo, direto rotatório, tá, tá, tá. Salvador, Alfa Tango Sierra, we have conditions to fly direct to Duna now. Fly direct to Duna, Alfa Tango Sierra, and stand by to descend to 2,000 feet. Direct to Duna, stand by to descend, Alfa Tango Sierra. 9003 estabilizou? Debatiu, capa vista. Torre 118-95, azul 9003. 18-5, obrigado, até daqui a pouco. Controle, autoriza o Serra Hotel Serra descer abaixo do 4,5 para evitar uma formação. Salvador, 1556, ready to check, 141, keep on board, alternate Guarulhos, Ventura, 0352. Enviar informações. O controle autoriza, porém, o serviço radar vai ser encerrado e em coordenação com a frequência livre. Ah não, tá ok. Então permaneça só escutando. Eu vou fazer um pequeno desvio à minha esquerda aqui, depois eu já retorno na prova de rotatória, ok? Controle, boa tarde. Gol 962, informação Papá. Gol 962, bom dia. Senhora identificação autorizada via chegada a Mari. Desça e mantenha nível de voo 050, altímetro no 021. Via Mari, descendo para 050 com 021. Voo 962, voo ITAP. Em ITAP, intercepta via chegada Mari. ITAP, na intercepta, ok. Passamos Sierra Clear descending to 2000 feet, clear the final. Electric 31A10, report on the localized course. 662 1-3, Coderal Galeão. Puxando 62 1-3, aguarde, Copa Galeão. Aguardando. Observe, Salvador Obrós. November 6430 SR. Do you have condition to maintain VFR condition on heading 100, left heading 100? Yes, I do, 100. Fly on heading 100 under visual condition, November 6430 and report when you have VFR on the QD, November 6430. Accurate heading 100, might maintain VFR. Report what again? Firm. Report when you visual with the field, November 6430 Sierra. I report visual with the field, 6430 Sierra. Salvador 3290. 3290, bom dia, voo Mari. Autorizado via chegada a Mari. Desça e mantém nível de voo 060, altímetro 1021. Identifique, tá? 3290. 2 de maio, descendo 060, descendo via. Clear, line up, esse. Wait, runway 10. Clear, line up, and wait, runway 10, 19, 1556. Em segundo, 962, desvio, autorizado desvio após reporte. Após se tiver condições de voar, TAP, voo na 962. Ok. Bom, meu Sierra, até o Sierra, autorizado descida até 1.506, altímetro permanece no 021. 621, tá reabrando o rotatório. Reporte rotatório visual, com rotatório visual, tá rotatório. Agora Alfa Tango Sierra, estabilize at 3,000 feet. Alfa Tango Sierra, clear descendant to 2,000 feet. The final electric 31E10, report the exception of localizer. Alfa Tango Sierra. Descendant to 2,000 feet, clear dialect, X-ray runway 10, report stabilized at Alfa Tango Sierra. Number 6430 Sierra, the field is on the right side, heading 130, report when you have the field. November 6430 Sierra. At 6430 Sierra, the runway, the field is tight now. 6430 Sierra. Get to take off runway 10, go 1557. Passaria 2225, Salvador, 6 horas 45, com 57 a bordo. 57 a bordo, confirma. Confirma. Passarelo 2, confirmando. É, passarelo 2225, autorizado o táxi até antes da entrada do pátio principal, aguardando para prosseguir como número 2, vai seguir a aeronave da TAM que está puxando através do portão 04. Sente visual após a TAM, 2225. 118.95. 3 palizador, 9073. Salvador Tower, November 6430 Sierra. Go ahead, November 5430 Sierra. Yeah, November 6430 Sierra is 7.5 miles to the northwest of the airport. That's the landing, 6430 Sierra. So you approach to Legion Runway 17, report 03 miles out, November 6430 Sierra. Can I turn heading one, direct to the airport? I'm on a heading of 100 right now. Report 03 miles out, runway 17, November 6430 Sierra. We want 556 airborne at 54. Contact Salvador Departure, 120.8. Voi ITAP, se tiver condições. Voi ITAP, 3290. Bravo Departure Control 1556, Western and passing 3000 feet. According to dial, departure is made a transition. 1556, good morning, radio contact, climbing and maintain flight level 360 via dial departure. Climbing 360, dial departure, 1556. Final for runway 7, on 5 miles, final right now, 6430 here. Take hold in the present position, 360 by your left, November 6430 Sierra. You say turn left now? Make 360 by your right side, hold. Make hold in this present position. 1500 pés, Sierra Hotel CA, efetuando 360 com curvas pela esquerda, aguardando em autorização do controle para prosseguir para a rotatória, o Sierra Hotel CA. Luna 962, desça para 2000 pés, altímetro 1021. 2021, a prova agora, Duna. Pesado ILS, X-Ray da pista 90, ou 1962. Chama ele. Localizer 1010, Alpha Tango CA. Alpha Tango CA, contact with tower 118.95. 118.95, thank you, good day. Can you repeat that? The radio cut out for a minute. November 6430 CA, make holding in present position. Make holding by your right side. 18.95. Turn right and hold position. Make holding. November 6430 CA. Salvador Tower, morning, Papa Papa Alpha 710, final runway 10, request cancel IFR and proceed to runway 17. Alpha Tango CA, está visual a coronave na à sua direita? Né, efetuando esperas? Negativo. Importante. November 6430 Sierra, maintain holding your right side, there is aircraft in your left side. Yeah, I have aircraft inside, on my left side. Rodando CA visual, com tráfego à sua esquerda? Afirmo. Gente, o mesmo está efetuando espera, mas vai interferir com a sua aproximação. Gente, está prosseguindo para o final do set. Altímetro 1021. 3021, tá? 3219. São São Paulo, nível 380. Então 3745, aguarde 4 minutos. Vai dar. Confirmando, Xanel, 2034. Papai Uniforme, Romeu Lima Mike, está na escuta do controle? Salvador, Papai Uniforme, Romeu Lima Mike. Papai Uniforme, Romeu Lima Mike, bom dia, prossiga. Acima à direita, dá 17, já passando o certo. Autorizado base curta para pouso na pista 17, o Alfa da Serra. Autorizado base curta, já está ingressando na final, Alfa da Serra. November 6430 Serra, report on final runway 17. At 6430 Serra, we'll report on final for 17. 30 Serra. O processo de aproximação para a pista 17 está a 12 horas e 7 milhas. Ainda efetuando espera ao norte do campo para seguir em aproximação para a pista 17. Portanto, será necessário que efetue mais um 360. Na presente posição, com curva pela esquerda, por gentileza, aguardando a reorientação do controle. Quando vai ser o controle? Vai finalizar o 360. Tá. Desde que o campo de anúncio atribuía obrigações, desde que... até 4 mil pés, ajuste de altímetro no 021. Livre da restrição de altitude em Itapi. 4 mil pés, livre da restrição de altitude em Itapi. Plano 455021. Alvo Grill Control, November 6430, Sierra, turning for final, runway 17, over there. Maintain hold in present position, descent to 1,000 feet and wait. November 6430 Sierra. The 1,000 feet, do you want me to keep going on this heading 17 down towards, through the runway? 962, inicie redução para a aproximação final. Relógio. Controle Salvador, também estudando o documento, Papai Uniforme, Romeu Lima Mike, afirmativo, prossiga. Procedente de... Vitória da Conquista com destino a Aracaju, nivelado 095, mais 4 minutos para ingresso em sua terminal. Romeu Lima Mike. Seu Lima Mike, ainda negativo o contato radar, mantenha-se em condições visuais de nível de voo 095, quando possível ser chamado de pouso em Aracaju. Dizia o Tier. Tier, Leandro, runway 17. Winds 190 degrees, 1 to knots. Equator, land runway 17, 643, Tier. 3895, autorizado o alien decolar sem parada, venha tudo 90 graus, 12 nós. Autorizado ali ainda com a laje parada, 1073295. No país de LSC, X-Ray da pista 90, informa estabilizado. Oxi, eu achei mais estabilizado, 2005. 962, torre 1118, decimal 95. Obrigado, boa tarde. Negativo, se a Hotel Sierra desconsidere, espera, voo e rotatória, reposta visual com campo. Pode estar visual com campo, se a Hotel Sierra. Rogono 453, pequenos desvios à direita aqui para essa informações. Rogono 455, autorizado desvios, reporte para o controle hotel. Portaremos. Rogono 556, no centro Recife, 125, decimal 1. Já baixou e travou. Controle Salvador, o azul 4076, sente informação papá. 4076, bom dia, sem identificação, desça via, chegada Mari, para nível de voo 050. Desce via, na Mari, para o 050, 4076. Voo 1556, contact now, resistendo 125.1, enable 133.95. Roger, clear, we'll call, receive the standard 125.1, if enable, 133.95, 1556, good afternoon. Controle. Não, 3206, bom dia. Acione identificação dessa via, chegada Mari. Para nível de voo 060, altímetro 10219. 060, medição via, 3206, papá. Foi, TAP, pode prosseguir para a Bird de Duna, gol 455. 455, autorizado voar Duna, em descida para 3000 pés, em redução para 1990 mais. 3000, iniciando a redução no 455. 0 graus, 129. Certo, livre, 190. 95. 1895, boa. Hotel Serra. Serra, Hotel Serra. Com essa aproximação, reposte através da RIMA. Reposte estará. Só confirma, eu não te conheço a posição. Está numa final de 2.9 milhas. Afirmativo, fica mais ou menos 0.3 milhas na cabeceira do 7. Afirmativo, reportaria. Sierra, I don't know which apron I need to go to. I need to go where I hit the pit at all. There's a camp in there. Come on. April 3? April 03. Mas tem o Lima, ele... And the way to proceed to April 3, maintain it sexy. Para posicionamento, posição 7. Puxa M a 2, 1-3, aguarda só um minuto. Parado. 3-3. 1-3-3, acionado, Rodrigo Lamai. Voo 455, desça para 2.000 pés, autorizado, final ILS, esquerda, pista na 0 e 4. Para 2.000 pés, 1.4. Ponte 1, décimo 9. Tem Sierra, Hotel Sierra, da presente, efetue esperas com curvas à esquerda, aguardando para prosseguir, informa o aeronave da TAM na final da 1-0. Tá ciente, Sierra, Hotel Sierra, tá, não visão para o trânsito, pode ser toque o 2-3. Tá 3290, informa o tráfego à sua esquerda, um Sierra Romeo 22, efetuando esperas com curvas à esquerda, não interfere com a sua aproximação. Aguarde pista livre, o TAM 3290. Guarda. Aguardando. 962, do solo ao 05, direito no 219. 219, ligado. Fastos, item number 4 and item number 5. And then, battery. Which one would you like? Either one is fine. Roger. Then you are going to get to apron number 4. Make 180, re-enter on taxiway Lima, then enter on taxiway Mike, and then on Quebec. On taxiway Quebec, call tower again, 118.95. 29. Take the pause. Yeah, Mario, arrival, descendant for level 070. Altimeter sighting 1021. Mike, arrival 070 1021, open air 6356. Como é que eu perdi no tráfego? Da Gol, prosseguindo agora para pouso no 10, mantém esperas no presente em posição, aguardando. Deixa eu só prosseguir para pouso no 7. Papá, Romeu, Sierra, Hotel Sierra. Sim, Torre Salvador, bom dia, Gol 1455. 1455, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. Romeu Lima Mike, apenas para informação aí. E o código também, modo alfa, nem sabe. Sem informação radar. Faça novamente o cheque, modificando para stand-by normal e aí bem. Aguardando o contato radar do Romeu Lima Mike. Gente, Mike, vamos refazer o teste aqui. Plano 3290, no solo a 07, direita a 1219. Direita a 219, obrigado. Tota 3290, livrou na sua escuta. Zero, vento 190 graus no 39, informa a aeronave à sua esquerda, um Sierra Romeo 22, efetuando esperas com cruz à esquerda. Ah, estão correndo de esquerda aqui. Ok, mantém. Mantém posição no taxiway Quebec and waiting. O November 4, 6430 CA. Após o gol, tem condições de Serra Hotel Serra prosseguir, senhora? Firmo, após o gol, autorizado para seguir pouso no 7. O Papa Romeu Sierra Hotel Sierra. Assim, então vou começar numa final aqui e vou reduzir, ok? Afirmativo. Paredo 2225, visual com tráfego da Gol na Ruta. Afirmo. Após o pouso do gol, autorizado a alinhar e manter pistão no 0. Deixa após o gol ali, manter no 0, 2225. Quando na base, o Romeu Lima Mike efetue a manutenção no equipamento. Ciente, será checado. Muito obrigado. Sou rádio também. Fox correto, estacionamento, táxi, decolagem, chame torre na noite, decimal 95, confirmo que é o Bay Park. Solo Salvador, chame 62, 93, para o táxi com 900, 133 a bordo. Pilota Fox, no parque 5 oceano, chama pro táxi. Tá pronto para o táxi, Felipe. São 3 horas alternando barulho. Gente, o Xenem 62, 13 autorizado Índia, ponto de espera, torno 1895, ajuste altímetro 0021. 0021, Índia, no ponto de espera, 1895, 62, Solo, Salvador, gol 1864, está ciente da informação. Lima, autorização Marcial. Confirme? Confirme? Gol 1864, ciente da informação Delta, Maceió. 1864, número 2 para 4, guarde um minuto. Guarda. Pula gol 465, boa. Gol no 455. Gol no 455, Alfa, reporte antes da Juliette. Não entendi. Alfa, reporte antes da Juliette, gol no 962. Confirmando o 1455. É, peraí, a informação foi no 455? Afirma, antes da Juliette. Antes da Juliette. Gol no 962, ingresso a Juliette 07, portão. Ingresso a Juliette para o 07, obrigado. 3745, aguarda só um minuto, Cosmo. Positivo. É da El Leda pra gente, né? Da El Leda Bótima, 3745. Joia. Sabe tudo. Todo dia aqui? Todo ano da Fox, papá pronto para o dia. É que o Delta Fox mantenha papá. Delta Fox, mantenha papá. Papá Romeu Sierra, Hotel Sierra, Solas 12, confirma o pátio? É, bastante, tá. 32 milhas a noroeste? Afirmo, passado 32 milhas do Romeu Sierra. Está cruzando no momento a radial 310 de Salvador? 310, afirmo. Você 3216 pode prosseguir na descida? Autorizado 2000 pés, sinal ILS da pista 0, informe estabilizado TAN 3216. Está autorizado ILS X-ray, reportará estabilizado TAN 3216. Torre Salvador, boa tarde, a Xenem 6213 pronto no ponto de espera. O Xenem 6213, autorizado alinhar e manter 1-0. Alinha final 1-0, 6213. Eu vou ir direto na Elefa. Seu instruções 180, após 2000, Elefa, passaria do 2225. Pelo contato radar, eu passaria do 2225. Sim. Estabilizado. 4076, torre, 118, decimal 95. 11895, azul 4076. Controle, confirma, controle, Romeu Lima Mike, agora o senhor tem contato no radar? Tem negativo, contato no radar. Entendi. É no baixado, travado. Isso 4076, continua a aproximação, nada, pista livre. 76. Gente, se é hotel Sierra, considere. Deviation, after, if you have conditions, fly direct to Luna. The Senate Field 3000 feet, altimeter 710. É a perda de eixo da Arquidona, descendo 3000 e 1021, thank you. Autorizado o Sierra Bravo, Sierra Papá, via Peso Luna 0, por base, Peso Luna 1, 7 conforme. e vou 360, saída da El, Lida, Motiva. Decola da Lajoia com curva direita, código 5173, controle 1208. Vento 190 graus, 132, aguarda pista livre. 4076 na sua escuta. 0 por barra, por uma meia. Sael da Motiva, 10, de forma 10, curva direita, 5173, transponder 208, controle 3745. Uma pronto, porta 111, 3745. Camarada, nós dependemos só do operador, se você puder entrar em contato com o pessoal, hein? 7, vamos entrar em contato com o Israel. 2028. 1208, boa tarde. 020 and direct to Duna now, 6356. Sim, Matiu. Tudo boa tarde, Oceaner 6213, perfil da El. Oceaner 6213, boa tarde, contato radar, suba via da El para nível de voo. Subindo a via da El para qual nível? Estou de voo 360. 360, solicita pro Adileda, 6213. Após 2000, autorizo o Lira. 7, Pucanhã, Maracaju, esquerda, 5451, transponder 1208, portão de número 5, gol 1864, está pronto para puxa e acionamento. Correto, gol 1864, autorizado no 05, chama táxi. Autorizado 05, chama táxi, 1864. 8.95, então 3295. 2.95, obrigado, bom dia. Partido. Autorizado no 1-1, chame táxi. Abatango Eco Delta Foxtrot, vento 190 graus, 12 nós. Autorizado a decolar, pistão na 7. Delta Torre Fortaleza 32, Torre Salvador 3216, estabilizou o final da 1-0. Então 3216, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 020. 020, 3216. Do 076, São Luís 17, direita 1219. 1219, 4076. 021? Confirmando, azul 2498? Não, é 5021 na 3. 5021, pronto cópia. Já teria a nossa autorização, a saída prevista? Afirmativo, pronto cópia. Pronto cópia. Azul 5021, autorizado Guarulhos, IEPS 190, Tabaté. 360 nível, Dael, Lida, Motiva a saída. Decola da 190 direita, código. 5456, controle de saída, 1208. 10, vento 190 graus, 119, informa o Papa Alfa 31, decolado da pista auxiliar, seguirá no litoral sul, não interfere. Autorizado, pouso, pista 10, 3216, está visual contrato. 021. Azul 4076, Alfa, mantém. É, Barra Grande? Afirmativo, senhorita. Pode manter mil pés pelos corredores até o destino. Só mantenha um no mil pés, com o Delta Foxtrot e reposta no farol da Barra. Reforçará no farol da Barra, Delta Fox. Controle, bom dia. Tá, 3144. 3144, bom dia. Senhora identificação dessa via, chegada a Mari. Para nível de voo 050, altímetro 020. 050, será que é a pontilha foi agitada? Pois, Pabog autorizado, ITAP, TAM 3144. Em ITAP, intercepta via chegada. Juliette, vou na Serra na Atlântica. Estado de Viso, Lima, Juliette, Lima. É posse até. Alfa, mantente da Juliette. Wait until Delta. Salvador Tower, good afternoon, Shannon. 6356, establish Grand Island Lock-in. Prosseguir com segurança aqui junto ao gol. 190 degrees, 129. Salvador Gol, 1864, para o táxi com 178, a bordo 2 horas 27 minutos. João Pessoa, visual com azul aqui à nossa direita. Guarda só um minuto. Antes da Juliette, está 3206. 3206, mantém-se da Juliette. Mantém-se da Juliette, está 3206. 1864, autorizado táxi, estação de espera, turno 9995, ajuste no 0200. Cliente autorizado até o ponto de espera da 10, gol 1864. Para o táxi está 3745, 155 a bordo, 420, Brasília. 10, visual para apoio para encalamento para voar rotatória, forma ativada. 7 Lima, regresse rumo, estado 1522. Faz em descida inicialmente para 4500 pés, altímetro 020. É na 3745 após a passagem do Embraer 190 da Azul, parqueamento no 09, autorizado o táxi até através do portão 62. Pós Azul, iniciou o táxi através do 6 da 3745. Salvador, gol 1864, ponto de espera da pista 10, visual com tráfego no final. 1864, mantenha inicialmente ponto de espera após a passagem do Airbus, autorizado alinhar e manter 10. Após o pouso do Airbus, autorizado alinhar e manter 10, gol 1864. É, 6213, chame Centro Recife, frequência 125.1. Recife 1251, 6213, uma boa tarde. Sou Índia, 295.0, 6. Bom dia, sendo identificação dessa via chegada Mari para nível de voo 060, altímetro 10. Utilizada após Pabog e TAP, em TAP intercepta a via chegada, SAM 3204. Pabog e TAP. 6356 on the ground at 25, right 1-1-9. Right 1-9, thank you. Zona 44, desça para 2.000 pés, autorizado na ILS. Você dá restrição de altitude em Itaca. Iniciação 18, né, quase. O Lima, Juliette Lima, tem condições de voar para a rotatória? Aí, correndo, tem Após desvios, voo em rotatória, em descida para 2.500 pés. 2.500 para a torre rotatória. 6144, controle. Escuta, controle. Peça para 2.000 pés, autorizado final ILS, seguida, pista no zero, informe estabilidade. 2.000, camarada, estabilizado, obrigado. É bote visual com campo Lima, Juliette Lima. Salvador, mais uma vez bom dia, no 864 decolou, solicita esquerda, evitar a formação. Bom, no 864, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 350, está autorizado de juiz necessário, apenas... Tome para o controle com a Pro, que vai manter e por quantas milhas? Nossa Pro ideal agora é 065, senhora, por mais 10 milhas. 4, após desvio, se tiver condições, vou e jamo. Após desvio, jamo, por 864. Está presente, vou no 864. 4, vou e jamo. Só para descer para 1.500, o Lima, Juliette Lima. Autorizado na 1.500 pés, Lima, Juliette Lima. Obrigado. 4207, bom dia, sem identificação. Para 4.000 pés, ajuste no 020. 1-4-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2 favor. Ok, Roger. On April number 1, position 14, thank you. Controle Salvador, bom dia, status 3745. 3745, bom dia, contato radar, suba via da El para nível de voo 3600. Suba via 3600, tá 3745. Lima, Juliette Lima, a torre autoriza o ingresso na final da pista no 7. Chama a torre. Salvador, muito boa tarde, jogo 2067, informação é a papá. Autorização para Guarulhos. Confirmando, é o gol 2067. Ah, firmo. Aguarda só um minuto, cópia e prepara da Eule da Mótica. Israel, lê da morte. 2225. Segundo 28.8, alternativa 126.0. Alterno 260, grato ao serviço. Também. Possibilidade do 864 voar Aracaju da presente? Quase, mantenha a saída, gol no 864. Aguardando, obrigado. Na 3804, desça até 3 mil pés, altímetro no 020, livre da restrição de altitude em Itap. Voltando direto para 3000 com 1020, tá? 3204. A quinta milha, Lima Juliette Lima, Campa Vista. Lima Juliette Lima foi instruída a chamar a torre, 198, decimal 95. Muito obrigado. Muito bom dia, Lima Juliette Lima. Patango Lima, Juliette Lima, segue em direção ao final da 17, agilizando. Ajuste no 020, reporte na curta. Toma. Desce inicialmente para nível de voo 110 e está liberada a restrições de velocidade para o azul 4207. Desce 110, Papai, uniforme Romeu Lima Mike, controle. Prossiga, controle Romeu Lima Mike. O Lima Mike está mantendo o nível de voo 095? Sim, 095. Mais 10 milhas vai passar outra vez de Alagoinha. Está mantendo o nível de voo 095. Opa, 095. O 4207 deu de voo 110 devido a tráfego 12 horas, 13 milhas, 1 nordeste, 1 ultra leve, mantendo o nível de voo 095. A 3144 estabilizou. Afirmativo. Corre 198, decimal 95. Muito obrigado, Matias. Controle Salvador de Azul 2773. E bom dia, tá 3144. Tá 3144, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste na 020. Aguardo. 5, prossiga. Boa 2, 2, 0, 40 milhas. Gente, está 3745, está autorizado de visto. Aguarde a autorização do controle para resumir a navegação com a proa de monte da guarda. Gente, aguardando. Papai Uniforme Romeu Lima Mike, informa o tráfego 9 horas e 5 milhas com rumo sul. O Embraer 190 cruzando o nível 135 em descida restrita para nível de voo 110. Sentido tráfego Romeu Lima Mike. Voo no 864, chame Centro Recife, frequência 12685. Recife 2085 no 864. O 2773, contato radar afastado de Salvador a sudoeste 50 milhas. Voe e Itape, em Itape intercepta a via, chega na mar e reposta para a descida. Voando Itape da presente, intercepta a chegada a mar e no ponto ideal. É, confirme o líder. Autorizado descida até o nível de voo 050, azul 2773. Até o nível 50, o azul 2773. A 3745, Centro Recife autoriza após desvios para o Edmótima. Pode vir, voa mais, vai dar 3743. 3804, desça para 2 mil pés. Autorizado final ILS X-ray da pista no zero, informe estabilizado. 2 mil, autorizado ILS X-ray, tá? 3204. 4207, tráfego superado. Autorizado descida até 4 mil pés. Ajuste seu altímetro no 020. 4020, vai uniforme Romeu Lima Mike, tráfego superado. 3144, salva 35, direita 121, decimal 9. 219, direita 3144. Decimal 95. 251, 3695, obrigado. 4167, centro da Quebec, autorização Catina. Azul 4167, aguarde cópia número 2. Acho que ela me ama. Meu cara é da Helga da Mótima, na sua escuta, graça. Paulo, boa tarde, eu tô 3144 Livrão. 3144 Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, 3144. Salvo, Salvador, boa tarde, Gol no 454, informação Quebec, autorização convinda. Salvo, Gol 454. Gol 1454, autorização Quebec, informação Quebec, autorização Confim. Gol 1454, aguarde Confim. Claro. Água Elefa, aguarde. Água Elefa, aguardando autorização Confim, 1454. Localizador visual. 3804, chame a torre, Salvador 198, decimal 95. 3895, bom domingo. Q4207, autorizado final ILS X-Ray, pista no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado final X-Ray, reportará localizador 4207.